Fala, mãe. Então, recebi a invoice da empresa para trazer essas vacinas, né? Lá daquele contrato. Primeiro detalhe: no contrato tem duas empresas que assinaram o contrato. Uma que é lá fora, no exterior, e outra que é uma representante legal dela, uma distribuidora aqui no Brasil. A invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas, é outra empresa. Diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado. Eu marquei assim, até circulei para você ver. 100% antecipado o pagamento. Outro detalhe é que o Incoterm, que é o acordo internacional entre o importador e quem está comprando, é FCA. E FCA, quem paga frete e seguro, é o importador. Então, pensa num prejuízo que vai ser. Outro detalhe é que no contrato fala que são 4 milhões de doses a primeira entrega. Só que o médio? Só que na invoice já não é 4 milhões. É um quantitativo bem menor. Então,